Vamos adorar o nome do Senhor? Vamos declarar qual é o nosso alvo. O meu alvo é Jesus. Amém? E o seu? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom. glória.